sem desperdiçar uma sequer. Bem ou mal me quer, trago na responsa o verso que a batida requer. Esse teu rap tá parado, sendo ultrapassado. Vou pôr na tua bota o Charles Leclerc, um só não migué, vão ludibriar. A cena agora é cheio de analista de BI. Entre o bom senso e a criatividade, fico com a verdade, com a boa qualidade como limiar. Pois é, são só essas que guardo, as rimas mais letais feito envenenados dardos. Protetor das escritas de São Bernardo, só viro aposentado se não suportar o fardo. Vários petardos em sequência, disparo os dados versados com eloquência. Trabalho árduo e o ardor da vivência. Paciência, sapiência, sigo com excelência minha diligência. Eu sou um guardião das linhas, com aptidão escrevo rapidão minhas linhas. Protejo a casa e honro a tradição, mantenho a retidão, pois o talento não definha. Eu sou um guardião das linhas, com aptidão escrevo rapidão minhas linhas. Protejo a casa e honro a tradição, mantenho a retidão, pois o talento não definha. Sou um guardião, eu avalio, estudando o jogo sei bem com quem me alio. Sem discurso vazio, dos bico me desvio. E taca rima fraca já não é do meu feitio. E assim prossigo a enaltecer a cada linha que aqui emergia. Agradecer a cada um que as linhas elogia. Proteger de maus fluidos e más energias. Guardo comigo meus lamentos, minhas elegias. Toda essa letargia. A cena anda, mas não anda. E nessa ciranda não há qualquer sinergia. Extrema apatia. Num HD as tuas pancadas trancadas vão ficar pra titia. Não, solta o refém, passa a playlist todinha. Oposição ou outra opção em relação a modinhas. Lá nas caixas batia, sua banca curtia, João. Não confunda guardião com guardinha. Eu sou um guardião das linhas, com aptidão escrevo rapidão minhas linhas. Protejo a casa e honro a tradição, mantenho a retidão, pois o talento não definha. Eu sou um guardião das linhas, com aptidão escrevo rapidão minhas linhas. Protejo a casa e honro a tradição, mantenho a retidão, pois o talento não definha. Protejo cada linha, sem perder a linha, sem sair da linha. Nesse vai e vem, eu sei bem com quem a ideia se alinha. Protejo cada linha, sem perder a linha, sem sair da linha. Nesse vai e vem, eu sei bem com quem a ideia se alinha.